Então, a gente leu Jeremias 46, de 18 a 28, Apocalipse 21, de 5 a 27 e o Salmo 24. Só para tecer alguns comentários, né? Para a gente lembrar de algumas coisas. Primeiro que a gente vem lendo sobre claros e específicos julgamentos do Senhor às nações. A linha vermelha de todos esses textos é falar assim, a gente pode fazer o que a gente quiser, mas não tenha dúvida que tem consequência. Agora, tem uma frase no final desse texto de Jeremias que é muito legal. Ele fala assim, olha, Jacó, eu vou punir você, eu vou repreender você, mas eu não vou ser severo demais, eu vou te recolher de volta e vou te restaurar. E essa restauração do povo de Deus sempre pode nos servir, tanto para conhecer Deus, quanto para a gente aprender de Deus. A severidade com a qual Deus pune seu povo, como a gente estava falando hoje sobre o vaso do oleiro, é extremamente severo. Você socar uma argila, redobrá-la, remoldá-la, reamassá-la, é extremamente severo e usa muita energia. E ela pode ser a mesma energia, e até talvez com menos energia, se quebra um vaso. Né? A diferença é entre um vaso que se recupera e um vaso que não se recupera. Deus, por vezes, é extremamente severo com a gente. Extremamente severo. E essa severidade, ela tem por finalidade nos remoldar. Como a gente faz com os filhos da gente, ou como a gente deveria fazer com os filhos da gente. Existem punições que você faz com o filho que são extremamente destrutivas para o caráter. Acabam com a pessoa. Assim como você ser leniente, você ser frouxo, pode acabar com o caráter. Ser severo demais pode acabar com o caráter também. Qual é a dose? É essa dose até onde eu quebro o cara, onde eu destruo o cara, onde eu desanimo o cara. Estou dando uma dica bem prática de dia a dia, né? A Bíblia fala assim, não repreenda seu filho a ponto de desanimá-lo. Tem gente que, sabe, não adianta que o cara faça. Só cacete, só cacete, só cacete. Ou que é punido de todo o tempo. Cara, isso vai deformando o caráter. Isso gera gente mentirosa, isso gera gente insegura, isso gera gente sem iniciativa, isso gera gente desanimada para fazer qualquer coisa, porque pô, não adianta o que eu faça, eu vou ser punido. Então, Deus não nos pune num grau que possa nos destruir. O que faz a diferença? O amor. Por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu estou fazendo isso? Quando Deus entra para cima de alguém para destruí-lo, em função da sua santidade, fala assim, acabou. E isso acontece. Deus é um Deus que bota fim nas coisas, né? Tem lago de fogo e de enxofre, tem separação, tem morte eterna, tem consequência sim. Quando Deus o faz, acaba. A sua santidade é inadmissível viver com... Chegou alguém? É inadmissível para Deus viver com falta de santidade. Mas esse não é o desejo de Deus. Tem um caminho de volta. Ele fala assim, se uma nação se arrepende, eu me arrependo também. A palavra arrependimento na cabeça da gente é ficar com pesar, né? Ficar com dor. Não tem nada a ver. Se uma cidade mudar a sua maneira de pensar, se um povo mudar a maneira de pensar, eu também vou mudar a minha maneira de pensar. Para os dois lados. Se eu queria que eles prosperassem, e ele insiste em fazer o mal, eu vou mudar minha maneira de pensar. Se eu falei, cara, eu vou acabar com você, acabou. Mas se houver uma mudança, porque Deus é uma fonte completa de compaixão. O amor é o que dá a dose do cacete que você dá. Então verifique o seu coração, sempre que você for falar com o filho, por exemplo, ou com um irmão, por que eu estou fazendo isso? Eu estou indo para destruir, para acabar, porque está me incomodando, porque eu não consigo conviver com isso, é impossível para mim, eu estou achando que eu sou Deus. Cara, melhor coisa, você está se referindo principalmente ao filho ou ao amigo, não faça. Os incomodados que se mudem. Não faça. Por isso que não é uma muito boa ideia você criar um filho sozinho. É bom você ter um parceiro. Porque às vezes a gente pode errar a mão. E essa hora a gente tem que saber checar o coração e passar para o outro. Oh, vai lá você, porque mais do que a raiva que eu sinto, deve estar a preocupação de que se eu tenho que chamar a atenção de alguém, ser severo com alguém, que seja para a boa formação daquela pessoa, não para destruí-la. Deus, quando nos pune, ele pune como um oleiro faz com o barro que saiu torto. Remolda. Quando a gente tem uma situação na qual ou Deus vai nos quebrar, ou a gente quebra um filho, a gente pode destruir um filho, a gente vai ser destruído também. Então, a dose é o amor. Pergunte-se por 3 segundos, por que eu estou fazendo isso? Eu estou indo lá falar com a Débora, ou falar com o Cláudio, ou falar com a Helena, ou falar com o Vinícius, porque isso está me incomodando? Muito provavelmente você vai errar a mão. Estou indo lá falar com a pessoa porque esse é o melhor para ela. Pô, você vai falar coisas às vezes duríssimas. Você não vai destruir a pessoa. Às vezes a pessoa fica muito incomodada, porque não é agradável levar um soco. Não é agradável levar um soco. Não é agradável ser remoldado. A pressão é muito, ouvir você falando, Débora, aqui na mesa, né? Poxa, eu soca, bate e tal. E refazer argila, para argila não é agradável. E vai passar pelo fogo depois, que não é fácil também. Mas esse vai virar um bom vaso. Então, cuidado com o vaso que você tem nas suas mãos, né? No livro de Apocalipse, esse texto é cheio de símbolos, cada pedra tem um simbolismo, cada porta tem um simbolismo, é uma linguagem apocalíptica típica, dá para você ficar aí, né? A questão do tamanho, os números, né? Eu acho lamentável que esteja em quilômetros, porque o número não vai fechar com o número que é usado em hebraico. Alguém está com a Bíblia mais antiga, eles não traduzem para quilômetros. Estádios. Quantos estádios? Então, é sempre aquela linguagem judaica, né? Ou seja, de perfeições, né? 3 é um número perfeito no céu, 4 é um número perfeito na terra. Quando você multiplica, dá 12, 12 você vai multiplicar por 1000 para dizer que é uma completude. Isso é próprio do idioma hebraico. Então, a gente pode descer por aí, poderia falar, eu queria só chamar uma atenção para uma coisa. Existe uma expectativa maluca na cabeça de uma parte importante da igreja de que Jesus vai voltar um dia, vai botar a gente numa espaçonave, vai levar a gente para outro planeta. E vai tocar fogo na coisa toda. Primeiro que isto é uma heresia absurda. Porque isso é a heresia mais absurda de todas. Porque se Deus destruir esse planeta, ele perdeu. Não, ele perdeu. Ele fez exatamente aquilo que o diabo queria fazer. Roubar, matar e destruir. Se Deus passasse fogo em tudo para acabar com esse planeta, a sua criação perdeu. O diabo, mesmo derrotado, ia sorrir, falando, ganhei, consegui. A promessa das Escrituras é a restauração de todas as coisas. Quando começa esse capítulo 21 de Apocalipse, para mim, sempre, eu olhei e vi a Nova Jerusalém que descia. Não existe na Bíblia nenhuma menção de que você vai. É a Nova Jerusalém que vem. A Nova Jerusalém que nos foi tirada, né? O mesmo lugar, o paraíso, né? A árvore da vida está no centro, que nos foi tirada. Nós fomos afastados dessa possibilidade de convívio permanente com Deus. Isso nos é devolvido, isso nos é dado. E nós somos convidados a entrar, nós somos curados. A promessa do Senhor é a restauração de todas as coisas. O que que isso interfere na nossa vida? Na nossa atitude diária de cuidar com o lixo, de tentar curar um bicho, de tentar curar a terra, de tentar... Pô, isso vai resolver alguma coisa? Isso vai adiantar o que Deus... Deus vai fazer isso com um estalar de dedos. Deus faz esse processo assim, ó. Só que nós estamos fazendo uma declaração absolutamente séria para a nossa fé quando a gente se envolve em processos de regeneração. Quando a gente se envolve no processo de regeneração do solo, de regeneração de animais, de regeneração de saúde, de regeneração de pessoas, quando a gente está envolvido nesse processo, que em última análise é Deus que está fazendo, a gente está simplesmente antecipando a história e fazendo uma declaração clara, porque a coerência para quem acredita que esse planeta acaba em fogo e que tudo será destruído, que você vai ganhar um corpo diferente, você vai pegar uma espaçonave e vai te botar em outro planeta, é, cara, toca fogo, meu irmão. Você está antecipando aquilo que já vai acontecer, porque eu já sei que Deus vai acabar destruindo tudo. Então, cara, quanto mais plástico você jogar no ambiente, quanto mais você destruir o solo, quanto mais você... Esse avião que nós estamos ouvindo aqui é um avião agrícola que está passando veneno e nos vai contaminar. Então, toca veneno. São milhões de litros de veneno derramados aqui em torno das... Milhões de litros de... Não é mil. Milhões de litros de veneno. Faz tudo que vai para o rio, que as pessoas vão beber. E tudo bem. Não tem problema nenhum. Por quê? Cara, isso aqui vai acabar em fogo. Jesus vai destruir tudo. Agora, se eu antecipo no meu coração a restauração de todas as coisas, faz todo sentido do mundo. Cara, a pergunta que mais nos fazem aqui na casa, de que adianta você estar fazendo? Me fazem essa pergunta sempre. De que adianta o que você está fazendo? De que adianta o que você está fazendo? Eu falo, nada. Não adianta nada. O que é o que nós estamos tentando fazer com essas cabras doentes, com pasto que não vem direito, com falta de água, com falta de sombra, com tudo que nós temos de ruim? O que adianta? Nada. É só uma declaração, cara. Sabe por quê? Eu estou aguardando o meu Senhor e Ele vai vir e vai fazer o que eu não sou capaz de fazer. E essa mensagem é a mensagem que nós temos para dar. Nós não vamos nos submeter à destruição. Então, quando a gente, sabe, para que você faz esse pedacinho de terreno que você tem na sua casa e você restaura aquele pedacinho de solo? Eu não sei se a Débora lembra, quando eu mudei pro condomínio, que o meu jardim é, obviamente, construído em cima de entulho. Né? O cara pega entulho, joga um tanto assim de terra preta, joga aquele jardim, né, que eu não tenho mais, agora um matagal danado. E eu chegava e eu tirei assim algumas caçambas de entulho dentro do meu jardim e do terreno do condomínio também, do jardim que tem no condomínio, da mesma forma. Eu ia lá e aquilo era um exercício espiritual para mim, né? Eu ia, cavava buracos assim de 50 por 50 centímetros até o fundo, até acabar o entulho, até chegar na argila que tinham deixado. E ali eu retornava um monte de... humus, palha, terra, coisa boa, então eu plantava uma árvore. Cara, não adianta nada isso que eu estou fazendo. Mas eu me lembro que cada vez que eu fazia isso, eu orava assim, ó, eu estou devolvendo para o Senhor esse 50 por 50. Esse 50 por 50, antecipadamente, aquilo que Deus vai fazer, que é a restauração de todas as coisas. Então, na minha espiritualidade, cada vez que a gente pega nesse solo aqui, coloca humus, que a gente não joga veneno, que a gente, sabe, putz, legal esse pedaço de terra que agora está fértil, está novo. Se a gente puder voltar a floresta para cá, não vai mudar nada. Os aviões vão continuar passando, o veneno vai continuar sendo aplicado, as coisas vão continuar acontecendo. Mas, Senhor, como forma de oração, olha, eu creio na restauração final que o Senhor vai fazer de todas as coisas. É um ato. Cada vez que... Por que você perde tempo com essa pessoa? Por que você perde tempo com esse animal? Por que você perde tempo com esse processo todo de regeneração que acontece em pessoas, lugares, coisas? A Débora fala, né? Nem sei se a gente continua aqui. Ela falou, eu acho que vai acontecer igual aconteceu nos outros lugares por onde a gente passou. Vocês não conheceram. Mas os lugares por onde a gente passou, a gente sempre pegou os lugares horríveis. Trabalhou durante 3, 4, 5 anos, ficava lindo e a gente ia embora. Na hora que ficava bonito, ali no Bom Retiro, era uma padaria abandonada com um forno de padaria velho no meio, a gente fez um belíssimo lugar, fez um espaços e tal, restaurou tudo, fomos embora. E hoje é uma loja de esfirra, a mulher que era dona do proprietário hoje ganha o dobro de aluguel do que ganhava. O telhado foi refeito, as obras, inclusive, as que nós fizemos estão lá até hoje. São as mesmas, o cara nem mudou. O banheiro é o mesmo, tudo igual. Nós melhoramos o lugar. Depois nós fomos lá para a Vila Fani também, aí teve no quando a gente teve na Presbiteriana também. Onde que vocês fizeram uma agrofloresta? Na Vila Fani. Né? Transformar um estacionamento. Cara, só foi declarando, olha. Vai ficar... Então, é legal quando você olha, você passou e ficou melhor. Onde você passou, ficou melhor. Onde você passou, deixou esperança. Onde você passou, foi... Cara, resolveu nada. O mundo melhorou? Não. Mas eu declarei de que não sou, eu não estou mudando o mundo. Estou falando para o mundo que você não vai me mudar, mundo, sabe? Não tem como você me mudar. Porque eu sei em quem tenho crido, eu sei que ele é poderoso, eu sei que ele me vai restaurar. E olha, eu só estou aqui declarando como é que vai ser. Então, quando uma das frases, para terminar, eu falava, né? Por que esse negócio de vocês trabalharem com lixo? Porque na Nova Jerusalém, segundo a descrição que eu tenho nas escrituras, não tem aterro sanitário. Ponto. Não tem nessa descrição nenhum assim. E o aterro sanitário era com plástico embaixo, com drenando chorume. Não é. Não tem. Então, não faz sentido que no meu entorno tenha. Porque na Nova Jerusalém não tem carro. Porque na Nova Jerusalém as ruas são de ouro, sabe por quê? Porque essa praga só serve para fazer asfalto lá. Não serve para mais nada. Porque o valor real são as pessoas. Então, nas minhas relações, realmente, o ouro ele é secundário, ele serve para fazer asfalto. Não é porque, ah, eu vou pisar em rua de ouro. Simples, a porcaria lá só serve para fazer asfalto mesmo. Não tem nenhuma finalidade. Fica bonito, fica bonitão assim e tal. Mas é asfalto. Para pavimentar. Então, o rio, né, quando vai descrever depois o rio dessa cidade, é um rio cujas águas curam. Não é um rio cujas águas adoecem. É o nosso rio que é o contrário. Nosso rio aqui é um rio que está adoecendo toda a cidade. Que absurdo. Vi. O rio que está passando aqui é um rio que está sendo contaminado e vai deixar essas pessoas doentes. O rio que sai na minha cidade é um rio cujas águas são limpas. E alegram a cidade. E as folhas da árvore que tem na... curam as nações. Quer dizer, então, cara, cada vez que eu faço isso, eu estou declarando. Mas você vai perder, eu sei. Mas eu só estou dizendo como é que vai ser. Para isso que sirva a nossa meditação. Cada vez que você fala, pô, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso simplesmente porque para onde eu vou? É assim. Eu morro de saudade da minha cidade. Sabe, então lá na minha cidade a gente anda a pé. A gente não anda de carro. Na minha cidade a gente não joga nada no aterro sanitário. Na minha cidade o rio é limpo. Na minha cidade as folhas são boas. A gente perde, mas a gente declara. Tá bom? Deus abençoe. Assim, é proibido isso no Paraná, né? Se a gente ligar para a polícia, acontece o quê? Não é no Paraná.